Mas se tu não tocas a canção da minha saudade, Timisoca, aquela outra, tocaste Terra Querida lá. Eu toco, agora a letra é tão grande que eu não sei onde termina, sabe? Tem a primeira parte do estribilho, né? Aí troca outra vez a primeira parte e o estribilho. Vamos experimentar, talvez ainda dá pra um mais. Thank you.